Sunshine 4, you're on the way to Monarch. place that I Cool. Paquistão. 17. Ventou no 30 graus 07 nós. Autorizado fazer a descida 17, água próxima. Pela direita, chão na final da frente. Circuito não padrão, reporta final da velocidade de terra bloqueada. A intenção é novo, fazendo a mexida? Afirma. Sim. 1-2-0-8. 1-2-0-8, bravo. Boa noite, meu amigo. Bravo, Santa Paula 4-0, 3-0-2-3, carta de abaixo, estacionar a frequência. 208, azul 2781. Salvador, boa noite, azul 2781, passando 1000 pés. Azul 2781, contato radar, 1800, direto Elefa. Sobe 1800, direto Elefa, azul 2781. 360, direto Lima 705. Tá por cima do cu, por favor. So 1208 cargo 345, what is some of them? Cargo 345, crossing 2700, climbing flight level 110. Number 345, we're going to contact you at departure, climb to flight level 310, flight level 42 intersection, still on for you, ground to your side. Cross to flight level 310, regard Cargo 345.

Echo 3-5-9 to the local source. Voo 1645, chama restrição 1251, secundário 1238, voo 1645.